nesses últimos anos andam acontecendo cada crime daqueles que ninguém entende como é que um ser humano é capaz dessas coisas. E o pior é que esse transtorno de personalidade não tem cura. E quando a gente fala em psicopata, pensa naquele bandido terrível. Mostra que o psicopata mora ao lado. Ou seja, ele pode ser aquele nosso vizinho com cara de pacato, jeito de que não faz mal a uma mosca. Mas com o outro ser humano, não há a menor compaixão. Eles são frios e calculistas. Pensamentos loucos. Degeneração é só loucura. Onde eu oprimo meu sentimento, eu não terei ajuda. Sem um neurologista formado em medicina, com cela acolchoada pra resolver minha vida num ambiente seguro, acompanhados de psiquiatra, medicação apropriada. Uma mistura de amargura, depressão e estresse, que faz quem é normal do nada cometer crimes cruéis. Em vez de alegria, sempre estar sorrindo. Coisas boas que pra mim perderam o sentido. Que também pede um amigo, pois ninguém vai entender que eu sinto prazer em ver alguém morrer. Quero mostrar que tenho requintes e sou capaz. Que assassino frio é fruto de doenças mentais. Cérebro danificado, sentimento fica escasso. Impulso da vontade sem sentir o que é errado. Quem em tudo vê maldade não vai regenerar quando percebe que é verdade. A vontade é de matar. Eu perdi o medo do mundo, o medo da morte. Quero acabar com tudo isso, só que o mal é bem mais forte. Eu gritaria por ajuda, mas ninguém entende. Não me comporto como gente, minha fé é deficiente. Vontade que vem da mente controla o corpo. Será que eu sou mais um doente ou apenas louco? Quero conter minha violência, só que eu não consigo. Qualquer pessoa que eu veja como um inimigo. E já penso na minha mão, sua cabeça decapitada, seu corpo carbonizado, furado, cheio de bala. Calma, que Deus me ajuda, porra, eu não tenho fé. Diabo guia meu destino, então seja o que ele quiser. Mente psicopata, louco pra esquartejar. Máquina que fabrica ódio, pronto pra matar. Sem piedade, sacia minha vontade de ver escorrer seu sangue com minha maldade. Mente psicopata, louco pra esquartejar. Máquina que fabrica ódio, pronto pra matar. Um assassino com distúrbio, com ódio do mundo é sem futuro, é só a morte pra fazer parar. Hoje eu sinto na pele como zoa a vida, quando meu sonho vira um fura pra fazer chacina. Quando não sente mais o amor, quando vive no rancor. Quando tudo perde a graça, perde o valor. Virei um monstro incalculável que não vai recuperar. Que já perdeu as esperanças, que um dia vai passar. Vou lutar pra vontade de matar, não vira vício. Amar o inimigo sem desafiar o perigo. Sem olhar pro passado, me arrepender do que eu fiz. Esconder na dor, fingindo ser feliz. Não preciso dos motivos, só vontade que é grande. Me sinto um vampiro, correndo atrás de sangue. Nada é suficiente pra mudar meus pensamentos. Me senti como excluído, sofrendo em silêncio. Me recordo na infância, só tristeza, só desgraça. Do caixão, sendo velado na sala de casa. Quando eu vi meu pai morrer na minha frente, ouvi barulho de tiro quando olhei mais um parente. Não tive amor, carinho, atenção. Agora eu volto por ódio. Sem dó nem compaixão, não quero seu noticiário. Que abala o país, ser famoso pelo ódio. Eu corto o mal pela raiz. Não quis, minha mente é confusa. Não quero pra não ter que te matar. Prefiro ir pro inferno, Deus não vai me perdoar por eu tirar a minha vida. Mas tive meus motivos pra ser um suicida. Madrugada escrevo carta se mostrando indignado. Despedindo da família, amanheço enforcado. Prevaleceu o diabo e não durou por muito tempo. Corda no pescoço, acabou meu sofrimento. Mente psicopata, louco pra esquartejar. Máquina que fabrica ódio, pronto pra matar. Sem piedade, sacia minha vontade de ver escorrer seu sangue com minha maldade. Mente psicopata, louco pra esquartejar. Máquina que fabrica ódio, pronto pra matar. Um assassino com distúrbio, com ódio do mundo é sem futuro, é só a morte pra fazer parar. Mente psicopata, louco pra esquartejar. Máquina que fabrica ódio, pronto pra matar. Sem piedade, sacia minha vontade de ver escorrer seu sangue com minha maldade. Mente psicopata, louco pra esquartejar. Máquina que fabrica ódio, pronto pra matar. Um assassino com distúrbio, com ódio do mundo é sem futuro, é só a morte pra fazer parar.